indignes por causa dos malfeitores, pois eles dentro em breve definharão, como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Salmos 37, verso 1 a 3. De repente, com esse texto da palavra de Deus, nesta quarta-feira nós queremos com muita alegria cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos um bom dia a todos aqueles que estão em sintonia com a nossa programação. Hoje nós queremos com muito carinho felicitar a irmã Maria Melo, ela que está aniversariando nesse dia. Eu me associo às homenagens que já foram aí pedidas pelo genro, o Hernani, seu filho, e também pelo seu esposo, irmão Josino Melo, e bem como os demais membros da nossa família. Irmã Maria, que a bênção de Deus alcance a sua vida a cada dia, como tem sido até hoje. Parabéns! Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Antes de nós iniciarmos a nossa ministração da palavra de Deus, nós precisamos convidar os irmãos para hoje à noite estarmos juntos para mais uma noite de ensino da palavra de Deus. Estamos estudando o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Também não deixamos de lembrá-los que no dia 29 e 30 nós estaremos com o nosso missionário Gabriel, que vem da cidade de Campinas, São Paulo, e tem sido um instrumento de Deus na ministração da palavra e também no uso dos dons espirituais. E você que está sintonizado conosco, saiba que nesta sexta-feira, estará conosco aqui em Erechim o nosso querido amigo, missionário, Diogo, evangelista, Diogo Ross. Ele é um pregador inflamado pela palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, e você deve fazer presente com os teus familiares e fazer um propósito diante de Deus para que a tua casa se encha das bênçãos do Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A última armadilha mortal que pode arruinar sua beleza é a depressão mental. O aumento de vendas de tranquilizantes e antidepressivos indica que a depressão é hoje um dos maiores problemas da nossa sociedade. A depressão pode ser consequência de uma condição física ou espiritual anômala. Você pode ficar deprimido por causa de um desequilíbrio químico em seu corpo ou por outro mau funcionamento físico. Se estiver deprimido, deprimida, primeiro você deve consultar um médico, buscar o Senhor Jesus e fazer tudo aquilo que a medicina pode te recomendar para determinar se a causa da depressão é física ou a violação dos princípios de Deus também causam depressão. Viver pelos princípios divinos produz vida abundante, mas se violar esses princípios, pode ter convicção, destrói a existência. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade que, de tão amargosa, te chega até o coração. Jeremias 4:18. O Senhor lembrou a Caim desse princípio logo antes dele matar seu irmão Abel. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A depressão pode ser um estágio avançado de raiva ou do temor que você deixou entrar de maneira imperceptível em sua vida. Já estabelecemos que a raiva e o temor são basicamente o egoísmo. Quando permitirmos o egoísmo, ele pode assumir a forma de autopiedade. E a autopiedade é muito sutil. Com frequência tentamos justificá-la ao pensar: eu não mereço esse tratamento. Ou então alguma esposa diz: o meu marido não é capaz de apreciar tudo que faço por ele. A depressão, o preço que você paga pela autopiedade, não vale a satisfação doentia que ela dá. Evite viver baixo a esse espírito que procura te colocar para baixo. Concentra os teus pensamentos em Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo para uma nova vida, compartilhando assim a ressurreição dele dentre os mortos, buscai as coisas que são de cima, os ricos e eternos tesouros estão com Cristo, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele recomenda: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amados, por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Que nesta manhã, se alguém está vivendo baixo esta pressão e deixando-se deprimir por coisas que são oriundas de pecados, de atos cometidos, não confessados, você tenha coragem de colocá-los diante da cruz de Cristo. Largue esse fardo pesado e você verá a vitória de Deus para a tua vida. Teu sorriso, tua alegria, teu ânimo, teus esforços, eles serão vistos pelo grande Deus dos céus. Passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais, mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Eu quero neste momento orar com você. Soberano, eterno Pai que estás nos céus, nós abordamos nesta manhã sobre esse tema que tem tirado tanto tempo dos psicólogos, das casas de atendimento, e que muitas pessoas têm dado fim à sua vida porque não sabem administrar essa dor da alma chamada depressão. Senhor, nós sabemos que é uma doença que tem denominada como a doença do século. E neste momento, esse vazio, essa solidão, essa tristeza, esse desânimo, essa vontade de morrer que abate sobre a vida dos meus ouvintes em algumas casas, talvez alguém já programando, Senhor Deus, até o seu dia de amanhã, nós rejeitamos todas as forças da maldade que opera, esses pensamentos que vêm destruindo a felicidade, e pedimos, Senhor, o teu perdão, que o Espírito Santo, ele possa nesse momento encontrar o espaço nesse coração, desse homem, dessa mulher, dessa moça, dessa pessoa idosa, e adentrar e fazer a limpeza, remover a amargura, ressentimento, todo esse balaio de coisas ruins que que estão dentro desta pessoa, nós em nome de Jesus queremos ver a limpeza do Espírito de Deus através da oração da fé. Olha para os doentes, os desenganados pelos médicos, aqueles que tomam medicações, ó Deus, para manterem-se em pé, sofrendo dores. Nós repreendemos estas enfermidades e proclamamos em nome de Jesus a vitória do teu povo agora e sempre. Amém e amém.